Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cairdes em tentação, seria a explicação, a interpretação da frase do Cristo. Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil à edificação, e a cada um segundo suas obras, está lá tudo no Evangelho. Então, essas três disciplinas deverão nortear esse trabalho do estudo em grupo. Nós estaremos oferecendo, em parceria com a Federação Espírita Amazonense, em parceria com o Grupo Espírita Paulo Estevão e a Federação Espírita do Estado do Ceará, muito material que estará disponível neste DVD ou em CD em apartado, contendo os formulários, as fichas de inscrição, com todos os modelos que as pessoas devem preencher, adotados nessas casas espíritas, que poderão servir de sugestão para a implantação do GEP em sua casa espírita. Ofereceremos também, depois dessa palestra, perguntas e respostas à abordagem do público para as eventuais dúvidas que surgirão inevitavelmente. Nós ofereceremos também o curso para dirigentes adotado pelo Grupo Espírita Paulo Estevam em Fortaleza, em transparências de PowerPoint, que apresentarão o modelo adotado nessa casa e que poderá servir também para a nossa utilização. Então, revisando o que foi apresentado, o Grupo de Estudo e Prática do Evangelho constitui-se primeiro de uma reunião inicial no grande auditório, onde todos os grupos estão reunidos. Leem-se os avisos da casa, normalmente uma leitura de preparação. O próprio roteiro sugere toda a série do Espírito Emmanuel, do livro Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Vinha de Luz, também Palavras da Vida Eterna, o Espírito da Verdade. São leituras complementares que poderão e deverão ser utilizadas na abertura no salão ou nas salas. Aquele grupo receberá os avisos pertinentes aos eventos, às demais atividades da Casa Espírita, o grupo de estudos mediúnicos, os trabalhos sociais. Em seguida, se faz a prece e cada um é encaminhado para o seu diferente grupo, onde os monitores, os facilitadores, já estão aguardando em sua sala, previamente arrumada, organizada, porque eles chegarão 15 minutos a meia hora antes, onde se reunirão com o coordenador daquele dia. Então, as pessoas serão encaminhadas. As que estão na primeira vez na Casa Espírita serão convidadas a permanecer no salão, onde assistirão à palestra da primeira vez, explicando todas as atividades da Casa Espírita, o que é realmente cada uma delas e a explicação breve sobre o que se trata o Grupo de Estudo e Prática do Evangelho. Essa reunião inicial é primordial. Ela acontece em paralelo, normalmente, com o atendimento fraterno. As pessoas recebem fichas e são chamadas durante aquela apresentação para serem entrevistadas, normalmente pelos atendentes já experientes, porque a primeira entrevista vai ser a mais importante de todas. Vai ser talvez a que determine a permanência ou não da pessoa na casa espírita. Se a casa adotar o grupo de estudo e prática do Evangelho uma vez por semana, nós sugerimos também que os monitores orientem as pessoas a frequentarem pelo menos mais um dia de palestras públicas para que elas recebam passe também mais um dia, para que promova a sua harmonização mais rapidamente, já que uma vez por semana tão somente, talvez seja muito espaçada e a pessoa não consiga equilibrar-se mais rapidamente do que se fosse pelo menos duas vezes por semana. Como as pessoas têm muito pouco tempo livre, aqui em Brasília preferimos adotar um único dia às quintas-feiras, enquanto que a palestra pública e o atendimento fraterno, a reunião de primeira vez, acontece às terças-feiras. Então, nós estamos trazendo todas essas contribuições. O nosso grupo, baseado no regimento interno de outras casas espíritas, no próprio material fornecido pela Fundação Allan Kardec do Amazonas, está fazendo uma síntese, uma apostila de diretrizes para esse tipo de trabalho. Ela está sendo montada e acreditamos que provavelmente em dezembro de 2006 já esteja concluída e estará também nesse CD em formato de PDF ou DOC, arquivos de formato Word, para serem copiados gratuitamente, sem nenhum direito autoral, apenas citando a fonte, inicialmente da Fundação Allan Kardec. Deixaremos também